Estrela. Expressão, a emoção, a flor da pele. Toma, duas, três, farta, põe, farta pra cada um de vocês. Num abismo sem volta, de festa, ladainha. Minha alma afunda igual minha família, em casa, sozinha. Entre putas como um cafetão, depois desta festa, sintonia. Como eu sonhei que tá aqui, um dia é crise, trampo, ideologia. Pause aqui, onde nós entende a hora. DJ Nando, no estúdio super eletrizante do Acará. A hora de cedo, quando eu acordei. Quando acordei. Do sul ao norte, mas esvaziei a minha vida. Por aí, Calibã, menos boy, bebê. Dois meses de salário da minha irmã. Precisa, balanço, camarins, fãs, globais, mano. Onde ele estava há 10 anos?